4007, cópia. Cópia 4007. Autorizado 380 para RJ, Upper Whisky 50, decolagem pista 10, curva direita, saída da EL, transição Diné. Controle 1, 19 decimal 35 e aciona 5052. Autorizado 380, Upper Whisky 50, pista 10, saída Diné. Correte em prova. autorizado, Júnior e táxi. No ponto de espera pronto, 1012 ajuste. Para ponto de espera pronto, 1407. Thank you. Azul 4007 autorizada, linha de decola pista 10, vento, vento variável com 4 nós. O 4007 decolou aos 34, 119.35, morreu. 435, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4007. 007, bom dia, contato ao radar, suba ao 380, saída da El Vigilância. Saída da El Vigilância, obrigado. 300, confirme nível. 340, frente da Índia, Rio de Janeiro. Pode, pode. Aguardo. 007, controle. Mas escuta, 407. Em suba restrito ao nível 360. Chame o centro na frequência 1288, alterna 13325. 360, 288, 749, só um instante para a cópia. Afirmativo. Forma que está sente da Índia, está na ponte 6. 6700, só um instantinho para a sua cópia. web 6700, copy. Siga, web 6700. Autorizado, Galeão 340, rota Zulu 14, decolagem da pista 10, curva direita, da El, transição Bless, 119 decimal 355054, transponder. Autorizado 340, Galeão, Zulu 14, decolada 10, curva direita, na Dael Bless, 1935, a controle, aciona 5054, Webjet 6700. Doutor, 6700. Tá correto, em pronto. M6749, cópia. Prossiga, por favor. Autorizar 340 Guarulhos, Aperuísque 50, decoda 10, direita da Eldiné. 119 decimal 355055, transponder. Estamos autorizados, nível 340 para São Paulo, Guarulhos. Aperuísque 50 será aerovia, saída 10. Decola da 10, curva direita após 1935 ao controle, 5055 será o nosso transponder, web 6749. Correto, pronto.